sei que você me deixaria desse jeito, sem dormir direito. Imaginei que fosse um passatempo qualquer, uma aventura de amor, mas meu coração me baixinho, baixinho, baixinho, baixinho. Vou falar um negócio pra vocês. O vou zoar e o menos é mais. Nunca vai encontrar um gordinho como eu. Ó, oh, Breni, que isso, Breni? Ó. Oh. Mas calma aí, vou explicar, vou Breni, explicar. Vou ficar com ciúmes, hein? É porque segunda-feira eu jogo bola. Terça-feira eu faço crossfit. Tem que respeitar o crossfiteiro aí. Aí todos os dias eu como marmita fit pra manter aquele bagulho saudável. Pode ver que o shape tá bonito. Isso aqui, entrando de férias com ele, já era, meu. Pô, tem que respeitar, cara. Então pra você que tem uma pessoa especial na sua vida aí, você vai cantar juntinho com a gente, valeu? Vambora! Mas se a vida te der alguém melhor que eu, e se o amor vencer você passa, eu só vejo você. Só vou ver em seu rosto, sou eu seu pretendente. Se as subidas não te dançam, sou eu. Te carrego sem você perceber. Constantemente. Posso mostrar? Eu te mostro a metade do mundo.